tu nombre y cuándo, desde cuándo estás en el asentamiento? Bueno, ¿y en qué asentamiento estamos? Então, eu, Maria Alves da Silva, né, mais conhecida como Maria Alves, e eu estou nesse acampamento Comuna da Terra Irmã Alberta desde 2002. E agora nós estamos, dia 20, agora nós completamos 15 anos que estamos aqui. E qual é a história um pouquinho do assentamento? Este en el que estamos ahora. Uh-huh. Uma breve história. Aqui, depois de ser criado no final da década de 90, com um trabalho de alguns profissionais voluntários da Igreja Católica, com algumas pessoas que eram ligadas à CPT, Comissão Pastoral da Terra. Depois de ter sido feito um trabalho com pessoas em situação de rua, albergados e pessoas em áreas de risco, desempregados, foi feita uma ocupação com um grupo de pessoas que adquiriu uma terra aqui no município da Grande São Paulo, chama-se Franco da Rocha. Hoje ele é um assentamento comuna da terra, que é Dom Tomás Balduino. E aí foi criada a regional Grande São Paulo, e a gente tinha mais famílias que já estavam nesse trabalho de base, que a gente já fazia muito encaminhamentos em relação à saúde, em relação à documentação, a possibilidade de essas pessoas conseguir produzir, gerar uma renda. E a gente então ocupou aqui em 2002 essa área, que era uma área da Sabesp, uma fazenda que estava aqui destinada a um aterro sanitário. E aí nós ocupamos aqui, estamos fazendo a luta desde 2002. Seguindo com a organização, com lideranças já mais antigas, nós seguimos fazendo uma formação dessa população que veio, né, um pouco de características urbanas, mas também de ex-agricultores, camponeses que estavam na cidade. Claro. E nós fomos fazendo essa formação. Os 10 setores que tem no movimento, em todos os espaços, esses 10 setores a gente procura que eles funcionem, porque são muito importantes. Já visto o setor de educação. Logo do início, já começa a trabalhar a questão da educação, ciranda infantil com as crianças, trabalhos com sem terrinha, e também o EJA. Depois, as pessoas querem acessar um estudo mais elevado, ele tem essa possibilidade, porque o movimento opta por todo mundo estudar. Tirando aquela ideia de que a cidade é avançada e o campo é atrasado. Claro. Nós não podemos ser, né? Nós queremos um campo também avançado, claro, desenvolvido. Claro. Isso. E também já tem o setor de formação e o setor de produção, que vai fazer com que a companheirada faça um curso, tenha uma orientação técnica, claro, que tenha a troca agricultora a agricultora, as experiências já adquiridas, mas outras que a gente possa desenvolver a produção. E é essa produção que a gente vem defendendo, que é a produção agroecológica, né? Claro. E como entendem vocês a agroecologia e a agrofloresta, que falavas há um ratito? Eu falo que a agroecologia, ela já é, de toda forma, necessária. Necessária, a agroecologia. Sim. Mas a agrofloresta é muito mais ainda, né? Aham. A agrofloresta, ela vem trazer realmente a recuperação que os solos que já estavam degradados, que estavam sem condições de produção, eles voltarem a produzir. Aham. Mas a gente pensa muito na fauna e na flora. Aham. Né? A voltar os animais que habitam esses espaços, né? Manter essa fauna e manter essa flora. E a vinda das águas, que é as nascentes que estavam já secando, elas voltem a ter água. Ah, né? Então, a agrofloresta ela ainda é mais interessante do que só a agroecologia, né? A agroecologia, ela já vem atender essa coisa da alimentação saudável, de trabalhar sem agrotóxico e toda essa preocupação também com o ambiente. Sim. Mas a agrofloresta é impressionante, como é necessário que a gente tenha áreas de agrofloresta no país. Claro, y a la agroecología le están dando mucha importancia ustedes dentro del movimiento, a las dos, agroecología y agrofloresta, en lo que es la educación, ¿no? Isso, junto com a produção com a educação, ela é muito importante, né? Porque o sujeito passa a entender muita coisa que ele não entendia antes. Se ele era um ex-agricultor, num período que era da Revolução Verde, que era do agronegócio, mandando e decidindo a produção no campo, quando ele passa a entender, junto com a educação, o setor de produção, colocando esses temas e essa necessidade da mudança de sistema de produção, que não é mais o convencional, não é o industrial, porque a gente já viu que causa impactos considerados, né? Quantidade sem qualidade, adoecendo o ambiente e adoecendo as pessoas, né? Claro. Causando muitas males à saúde dos seres, das pessoas, né? Claro. Então, quando a gente vem colocando isso, as pessoas que num tempo que ele já tinha sido agricultor, em outras épocas, que ele achava que tinha que queimar o mato, que tinha que cortar as árvores para plantar, hoje a gente já coloca que não podemos fazer isso. Que nós vamos... O pequeno agricultor, o assentamento da reforma agrária, os assentamentos têm que pensar assim, a produção de alimentos, o sistema agroecológico, sistema agroflorestal, não é para se ter o lucro máximo, é para se ter o lucro ótimo, porque vai respeitar, vai conservar, vai proteger o meio ambiente, solos, não... O lucro máximo vai sempre explorar o homem e o ambiente. E a natureza. E o ambiente. Explotar as duas coisas. Tal qual. E qual ha sido tu relação com a educação popular, Maria? Ah, é muito interessante, né? A educação popular, parece que os educadores populares, por serem da realidade, tá ali naquela realidade, da necessidade, né? Do aprendizagem, de tirar os seres daquela cegueira do analfabetismo, né? Uhum. Então, ele assume aquele compromisso e ele sabe o que é começar voluntariamente, sem quase nenhum recurso, sem nenhuma ajuda, e você se sentir compromissada, porque você avançou um pouquinho mais no estudo, estudou um pouco mais, e saber que pessoas precisavam se alfabetizar, e você se dedica a isso, né? Então, o educador popular, ele é um participante da necessidade dessa coisa de vencer essa coisa do analfabetismo, que toda pessoa possa aprender a ler e escrever, né? Para se desenvolver. Quando eu me envolvi, na verdade, eu me envolvi lá no Paraná. Paraná já era da zona rural, era uma agricultora, filha de agricultores também, que decidiu assumir e fui convidada a assumir uma escola rural. Em que ano foi isso? Isso foi no ano de... eu assumi isso em 67. Ah, em que lugar? Lá no Paraná, na cidade, local, uma cidadezinha que era uma comarca de outra cidade, Maria Helena, cidade de Maria Helena, que era a comarca de Umuarama. E lá eu assumi a escolinha rural, de uma fazenda chamada Alvorada, que a escola caía, todo ano refaziam os sitiantes ali, as pessoas que tinham pequena propriedade, refazia a escola, mas não vinha ninguém da cidade assumir aquela escola e assumir aquela necessidade, aquela demanda que tinha ali na região dos filhos dos trabalhadores do rural. É, para alfabetizar, para eles conseguirem se desenvolver. Sai daí, sai, sai, sai, sai, sai, sai. E ele Aí quando aí eu era liderança assim, olha, a igreja, de certa forma, é assim, você, ela é o poder mais próximo das pessoas. Uhum. É quem é o padre que vem ali, ainda dá aquelas orientações, é o padre que está meio que ali. E eu não era, assim, não era muito ligada às quatro paredes da igreja, não. Mas eu aproveitava aqueles espaços de claro. Fazer a minha liderança, né? Claro. Com 15, 16 anos eu era liderança comunitária, porque era um espaço ainda que eu conseguia aprender, claro. Desenvolver, né? Claro. E aí, assumindo essa liderança na igreja, descobriram, claro. Viram que eu tinha uma cultura, uma escolaridade que podia assumir a escola. E eu assumi a escola por 3 anos. Assim, ó, um sofrimento, porque eram 45 alunos num período só e uma sala multisseriada. Multisseriada, você imagina. Garotos e garotas, jovens, com 15, 16 anos, sem conhecer as letras do alfabeto, totalmente analfabetas, que já estavam trabalhando com as mãozinhas calejadas, tudo as articulações sem conseguir segurar o lápis e a caneta direito. E eu chegava, sentava e fazia. Aquele desafio de ter uma criança que já tinha acessado algum estudo, mas ter aquela criança que também pequena ou maior, ou mais de idade, sem não conhecer nada, né? E depois estudaste mais, hace menos, Pedagogia de la Tierra. Que é isso, de la Pedagogia de la Tierra? Não, que estudaram... De repente, que eu não entendi. Ayer me contabas que cursaste la carrera de Pedagogía de la Tierra. Pedagogía. ¿Qué? Mas antes da pedagogia, sí. antes. Quando eu vim para a cidade de São Paulo, uh-huh. eu fui acessar emprego no comércio, na indústria, sí. trabalhei em clubes, uh-huh. né? Mas depois também, ao mesmo tempo que eu trabalhava lá, para sí. ganhar o pão de cada dia, sí. defender o meu, criar meus filhos, sim. Sí. Eu ia para o movimento social, que era a necessidade que a periferia tem, da gente assumir compromissos, assumir, militar naquela área, porque tem carências, muitas carências. Em movimentos sociais. É, no movimento social. Aí é social. Educação, saúde, é infraestrutura, né? Aí a gente, eu fui participando das coisas devido à necessidade, por ser moradora ali. Claro. Então, meus fins de semana eram todos envolvidos com essas questões. Com a militar. E aí descobrimos que num projeto que nós fomos convidados a participar, que era de educação ambiental, aham. nós descobrimos que tinha um índice muito grande de analfabetismo na região. Uhum. Aí nós resolvemos montar salas de EJA, uhum. salas de aula nas comunidades, e assumir voluntariamente uhum. de dar aulas. Uhum. E aí de duas salas que nós tínhamos, eu e uma companheira, uhum. não, ela tinha a sala dela, eu tinha a minha. Ela tocava violão e eu cantava. E a gente, então, fazia aquelas aulas super animadas com os adultos e os jovens. E dessas duas salas foram criadas mais 20 salas na região. E foi uma experiência válida, porque a gente foi convidado também a fazer formação para a gente dar qualidade. Claro. Quanto mais você faz a formação popular, mais você tem qualidade e segurança para você atuar, para claro. Você manter uma monitoria claro. Numa sala e tudo claro. Mais. E depois... Sim. De uns tempos, assim, vamos considerar 4 anos no sim. voluntariado, trabalhando, sim. assumindo, sim. assumindo essa necessidade que era da região periférica, sim. a gente entrou para a reconstrução do MOVA. Ah, MOVA é um movimento de alfabetização, né? Criado no Rio Grande do Sul, depois aqui em São Paulo, né? Sim. Pelos governos de esquerda, né? Paulo Freire. Paulo Freire e tal. E nós fomos participar da reconstrução do MOVA. Ah, participaste na construção do MOVA. Aí, bom, fiquei uns tempos nesse trabalho, mas também assumi a trabalhar, ajudar nos conselhos participativos, ajudei no, na, na, as unidades básicas de saúde com os conselhos, gestores. Então, que interessante. Falava assim, e conheciste a Paulo Freire? Sim. E também participei do movimento de meninos e meninas de rua. Ah, meninas. Sabe, assim? Sim. Na periferia. Quando em 2002 eu vim para o movimento, eu já tinha participado dessas tantas coisas lá, né? E aí fui assumir aqui, no acampamento que eu estava, que era no Dom Pedro Casaldáliga, eu fui assumir um pouco a coordenação de educação. Do setor de educação. Aí tinha sala de EJA, eu tinha a sala de EJA. Toda vez que eu sofria um despejo, um acampamento, eu botava os livros nas caixas e saía. Era a minha bagagem. A minha bagagem era os livros do EJA, o material do EJA, né? Claro. Mas assim, aí também, junto com isso, a companheirada foi me chamando, me indicando para fazer cursos. Eu fiz curso no Rio Grande do Sul, lá no Iterra, e voltei, fui convidada a participar da primeira turma lá na UFSCar para fazer o Pedagogia da Terra. Uhum. Aí é onde eu chego nos ensino mais elevado, ensino superior tão sonhado, uhum, né? Porque a gente, quando é envolvido com a educação, é uma coisa de alma, era um de curso coração. Era uma carreira universitária, que era isso, Marcela? É um curso universitário, né? Dentro de uma instituição federal, né? Claro. Uma universidade federal, muito conceituada, boa, claro, que nós tivemos os melhores professores. Claro. E as experiências que a gente adquire na comunidade, a pesquisa que a gente faz, dá uma aprendizagem que é incrível, impressionante, de chão mesmo. María, ¿y cuál es el lugar de las mujeres en el movimiento? Isso. Agora nós vamos voltar a falar dos setores, né? Um dos setores que o movimento tem é o setor de gênero. Gênero. Gênero. Es nuevo ese sector. Hã? Es bastante nuevo el sector de género. Ele é um pouco mais, ele já tinha sido criado. Sim. Mas ele foi, à medida que a necessidade que a gente tem de vencer essa coisa de a desigualdade entre homens e mulheres nas participações, nos estudos, na assumir as instâncias de decisões, sim, de decisões e planejamento, esse setor foi crescendo. Uhum. Ele tá, a gente está hoje num momento que não superou ainda essa coisa do machismo, tá, ainda existe, né? Mas pelo fato de ser um movimento de agricultores, de pessoas do rural, ainda tem aquelas tradições de que o homem é que manda, é o homem que assina lá os projetos, é o homem que vai para os estudos, a mulher sempre fica em casa, a gente está eliminando. Dia a dia a gente está vendo que as mulheres estão vindo, estão participando com mais qualidade, estão acessando os estudos mais elevados. As mulheres se formam, é pedagoga, é jornalista, é no direito, estuda também agronomia, né? Claro. Assume coordenação na produção. Claro. Produção antes era do homem. O homem é que lida com essa coisa da produção de alimentos, que é quem vai lá para as contabilidades, é o homem que recebe, é o homem que põe o dinheiro no banco, é o homem que assina tudo. Claro. Não, hoje não. Hoje claro, a gente quer que essa mulher também assuma essas decisões, claro, e acesse isso. E dentro dos acampamentos e assentamentos, essa história de o homem humilhar a mulher, botar ela muito abaixo, claro, quando a gente vê que tem uma violência moral, claro, uma violência física, a gente vai no sentido de combater. Claro. E temos as nossas reuniões, temos as nossas assembleias só de mulheres. Ah, tem assembleias de mulheres? Tem assembleias de mulheres nos momentos que a gente está aqui, está reunido, a companheirada toda fala assim, hoje é a assembleia das mulheres num período tal. Aí os homens vão assumir cozinha, vão assumir criança, porque a criança não é só da mulher, né? Não, claro. Então, serviço doméstico não é só da mulher, né? Claro. O entorno da casa não é só da mulher. Ah, fulana não pode ir estudar, fazer tal curso, porque ela tem criança, porque ela tem... Não, a criança do colo, pequenininho, vai junto. Porque lá no curso vai ter ciranda, vai ter cuidados com a criança. A criança que está em idade escolar, o marido, o companheiro, arruma direitinho, bota na escola, busca na escola, tá? E as mulheres já estão em lugares de direção também? Já estão. As instâncias nossas mesmo, as instâncias de base, a instância de base é o acampamento, o assentamento. Sim. Que tem os núcleos de família que já são assumidos por um homem e uma mulher. Se conseguir compor com o casal, é ótimo. Nós já estamos fazendo o trabalho de gênero. Mas se não tem o homem, às vezes são duas mulheres, né? E às vezes são dois homens. É importante dizer a qualidade e a capacidade que aquela pessoa tem de assumir aquele núcleo de família. Mas nós vamos sempre preparando o homem e a mulher para eles assumirem casais, o casal. Isso é nos espaços de base e nos espaços... No espaço. Aí, nos setores também, um homem e uma mulher, né? Só o setor de gênero que nós temos só mulheres, né? Estamos tratando, às vezes, um assunto que é mais pertinente, o assunto de mulheres. Por que é pertinente? Porque a mulher sofreu muitos anos uma cultura machista, né? Uma coisa de não participação. Então, a gente quer fortalecer essas mulheres, né? Os outros setores, todos são compostos por uma coordenação de homem, um homem e uma mulher, né? Aí nós temos a instância que é a regional, né? O coletivo regional de direção, que nós temos que ter um equilíbrio. Tantos homens, tantas mulheres por igual. Igualdade. Vamos sempre compor assim. A estadual, a mesma coisa. E a nacional também. Um homem, uma mulher. E os coletivos sempre a gente vai equilibrando. Um homem e uma mulher nas instâncias. Bueno. Gracias.